Na fé, firmão, dá licença, moroto. Nos peão, à noite, eu sentido zona sul. Atrás do que é meu, só quero de direito. E se o sistema não deixar, nós mete o pé, é desse jeito. E se os coxa embaçar, nem pensa pra sacar. Solta logo os pino, pá de ré, ele voltar. Eu já saí decidido nos malotes só de 100. Quero só conforto, tipo shake no harém. Corta o dedão, que a senha é digital. Não é maldade não, é meu lado profissional. Eu já cortei o alarme que dispara na central. Tem chubim pros pitbull, que cagueta até geral. Não vai dar nada errado, é tudo nosso mal mamão. É só abrir o cofre e sair pelo mundão. Toca o CPF, o nome RG. Eis o 57 e hoje é dono de buffet. Bolsa de valores, franquia espalhada. Esse é o plano, pode pá que não dá nada. Na fé, firmão, assim eu vou seguir. Na fé, fazendo os corre por aí. Com fé, um dia eu vou parar. São Jorge no meu peito e ele vai me abençoar. Na fé, firmão, assim eu vou seguir. Na fé, fazendo os corre por aí. Com fé, um dia eu vou parar. São Jorge no meu peito e ele vai me abençoar. Pou, pou, pou, só lembrança vem na mente. De quando era pivete, tudo era mais contente. Eu só queria empinar pipa, também jogar uma bola. Nos golzinhos de chinelo, bem na porta da escola. Tudo era lindo, sem preocupação. Sem polícia no meu pé, eu sem a fama de patão. Alguns reais que eu pegava de moeda, garanti o fliperama lá no bar da dona Eva. Molecada toda em volta já queria o meu status. 20 anos depois, pouca coisa tá mudado. Só de nave louca que eu colo na favela. O respeito vale mais que a merda da inversa. E muito bem que eles querem o meu lugar. Bater a minha moto, sonha até em me matar. O faz-me rir na mão é foda e deixa o cara iludido. Soldado, pra mim o pesadelo do inimigo. Proteção garantida pela porra do regime. Liberdade controlada pela merda do crime. Na fé, firmão, assim eu vou seguir. Na fé, fazendo os corre por aí. Com fé, um dia eu vou parar. São Jorge no meu peito e ele vai me abençoar. Na fé, firmão, assim eu vou seguir. Na fé, fazendo os corre por aí. Com fé, um dia eu vou parar. São Jorge no meu peito e ele vai me abençoar. Minha mina me ligando em plena madrugada. Sou eu, amor, parabéns, eu tô grávida. Não sei se vai chamar Kaique ou Mariana. Só liguei pra te dizer que a família que te ama. Adrenalina foi a mil, confesso que gelei. Mudança repentina, mas o crime tem sua lei. Não quero nem saber, eu vou jogar logo a real. Já vejo aniversário e os presentes de Natal. Quero ele longe da pistola e da HK. Se esse é o motivo, demorou, eu vou parar. Logo de manhã eu já saí decidido. Tudo planejado, eu vou deixar de ser bandido. A tático passou, me ganhou e vai voltar. Tô trepado até os dentes, nem fudendo, eu vou parar. Tiros e mais tiros, sangue escorre no nariz. Caralho, porque agora que eu tava mal feliz. Deixar o crime não dá, já é tarde demais. Eu sonhava em ver alguém me chamando de pai. Na fé, firmão, assim eu vou seguir. Na fé, fazendo os corre por aí. Com fé, um dia eu vou parar. São Jorge no meu peito e ele vai me abençoar. Na fé, firmão, assim eu vou seguir. Na fé, fazendo os corre por aí. Com fé, um dia eu vou parar. São Jorge no meu peito e ele vai me abençoar. Na fé, bandido. Na fé, bandido. Na fé, bandido.